amar. Sua vida deu em um madeiro, sangue puro ele verteu em meu lugar. Tornou-se réu, Jesus, filho de Deus. Mas pela graça eu fui sarado. Pela graça sendo um pecador, o teu amor me alcançou, me arrancou todo medo, e hoje nova criatura sou. Mesmo eu sendo um pecador, o teu amor me alcançou, me arrancou todo medo, e hoje nova criatura sou.